very much. Thanks. Thanks, Pedro. No discorrendo de hoje, Notas Brancas, um CD com a assinatura de Arsénio Martins. Um nome novo, a conversa com o compositor. Notas Brancas, álbum de estreia? Álbum de estreia, exatamente. Arsénio Martins, quem é o Arsénio Martins? Bom, Arsénio Martins é um músico que lança agora o seu primeiro disco, Notas Brancas. Tem um projeto de música muito simples, música instrumental. Enfim, vamos ver o que é que este disco depois me permite fazer para poder continuar com o projeto. Pelo menos por agora pretendo manter esta mesma linha nos concertos ao vivo e depois continuar no segundo e terceiro disco. Portanto, é um música instrumental difícil de definir. Não é um disco jazz, não é um disco de música clássica. E neste Notas Brancas, Arsénio Martins aparece acompanhado por uma excelente voz feminina que, obviamente, quisemos saber quem é. O nome é Alda Joana. A Alda Joana é uma cantora que, neste momento, enfim, está a concluir os estudos clássicos. É uma cantora com uma formação clássica muito sólida. Mas eu penso que ela vai mesmo querer ser uma cantora de jazz. Ela participa nos trabalhos da Orquestra Académica do Hot Club Portugal. Ela frequenta o Hot Club Portugal, atualmente, frequentou o Conservatório e, enfim, desenvolve a sua atividade regularmente em Lisboa, na área do jazz. Ouvida a voz multifacetada de Alda Joana e sabida a sua história, vamos saber agora outras coisas sobre o compositor de Noites Brancas. O gosto do Arsénio Martins é qual? O meu gosto. Muito concretamente. Pois, na altura, é o jazz. Na altura, é o jazz, enfim, é música erudita em geral, é música clássica, é música barroca do século XVII, é desde do Renascimento até hoje. No jazz, sobretudo no século XX, e tudo o que esteja na periferia desses géneros. Portanto, tudo, música improvisada, tudo o que anda à volta desses géneros. Do ponto de vista do homem que escreveu as composições todas que estão neste Notas Brancas, será que este álbum se pode considerar uma viagem entre a época da Renascença e o século XX? Ah, não, bom, eu acho que não, o álbum não é... Com todas as lacunas inerentes. Sim, exatamente. Bom, repara, a música que aí está não é suficientemente erudita em termos mas técnicos. Mas nota-se uma certa... Influência, sim, sim, isso sim. Mas... Assim como se notam de jazz? Sim, exatamente, existem solos que respeitam a linguagem do jazz, solos com swing, com bastante balanço, e são solos de jazz isolados, noutro tipo de composição, são solos de jazz. ouvir Noites Brancas, fica a dúvida se este trabalho poderá ser englobado na área da New Age ou da música ambiental. Bom, não sei. Repara, quando se compõe um disco, eu não pensei nisso de maneira nenhuma. Essas coisas saem. Eu sei, mas as coisas saem. Pois, e algumas pessoas têm dito que o disco todo e as composições individualmente soam a várias coisas diferentes. E eu, com toda a curiosidade, ouço isso. Mas, repare, quem compõe na altura não pensa minimamente em fazer com que a composição respeite uma certa tendência, isso não. Depois de feitas as misturas finais deste disco, o Arsénio já ouviu o disco? Ouvir naquele esquema de sentar-se a ouvir o disco? Sim, mas não com toda a concentração em que o Mário Dias está a pensar. Mas repare que sou muito suspeito para ter uma opinião já sobre as misturas do disco, pelo menos neste momento. Agora, claro que daqui a algum tempo eu sei qual vai ser a minha opinião. Eu sei que muitas das coisas que estão aí já não seriam feitas dessa maneira. E quase no fim deste discorrendo, feito à volta de notas brancas, fica a pergunta ao compositor. De onde é que vem o Arsénio Martins? O Arsénio Martins é um ouvinte de música, basicamente. Não é um músico com currículo na área da música clássica ou na área do jazz. Mas é um estudante de jazz, estuda com um pianista de jazz, que é o pianista João Maurílio. Que também dá uma ajudazinha neste, mas seja a nível de conselhos. Sim, pelo menos a nível de conselhos, sim. Pelo menos a esse nível. Mas não mais do que isso. O Arsénio não vem da escola do hotel, vem? Inscreveu-se, mas desistiu passado alguns meses. Na altura era uma escola bastante indisciplinada. E eu apercebi-me logo que podia ser mais proveitoso para mim estudar com o pianista João Maurílio, que na altura era professor nessa escola e continua a ser. E era mais proveitoso para mim frequentar as suas lições, mas a nível particular. E a partir dessa altura evolui bastante em termos técnicos e em termos gerais. No fundo, Notas Brancas é um disco a descobrir. Para isso, aqui fica uma pista. Thank you. Thank you.